A cidade é repleta de plantas, mas a mais cobiçada e mais cultivada com maior cuidado se chama cannabis, a planta do momento. É a planta que faz a mente se lombrar, moro. Já colhi, destravei, já bolei, toca fogo. A caminhada é longa, então deixa eu falar. Se tiver só na Colômbia, não importa, eu vou buscar pra puxar, carburar, então solta a fumaça, pode crer, irmão. Essa é a massa. 7 horas da manhã, já acorda atordoado. Eu tô louco, tô de cara, pronto pra fumar o prensado. Tô bolado, peidado, com os gambé que é safado. Fala tanto da galera, mas é um bando de incubado. Bobozinho do governo, recebendo do estado. Mas é tudo maconheiro e quer roubar nosso prensado. Passa aqui, sente o cheiro, doido pra fumar, apaga. Só lamento, seu otário, vou arriar com a tua cara. Lá na praça, na esquina, não importa o lugar, tem haxixe, manga rosa. Demorou, eu vou pra lá. Quer fumar, se lombrar, pode crer, é só ligar. Tem maconha toda hora, 24 horas no ar. Pra chapar, viajar, só não vale caberá. Tá rolando um morrão, quero ver quem vai aguentar. Vamos lá, vai lombrar, quero ver tu se encharcar. No estilo Jack Chan, com olho puxadinho e pá. Eu vou lá, vou plantar, vou regar, vou cultivar. Quero ver ela crescer e depois ela me alegrar. Não tem coisa melhor do que fumar um prensado e depois pegar a gata e fazer amor lombrado. Legalize, parceiro, é a onda do momento. Então puxa essa danada e solta fumaça contra o vento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa danada é muito forte. Deu neurose, meu coração tá é a milhão. Peguei, foi é viagem, vi uma alucinação. Um dragão, cuspindo fogo, acendendo o beck. Essa cannabis é da boa, diretamente do Nordeste. Ganja da boa, da massa, que me deixou loucão. Embaralhou meu cérebro, agitou meu coração. Fumaceiro no ar, Eva estampada nos panos. Pode falar que é nós, de rolê já chegando. Sempre na disposição, já curtindo uma vibe. Com cheirinho da fragrância do perfume do Bob Marley. Policial me abordou, só faltou quase dar um tiro. Quando viu minha baga, que pesava bem uns 3 quilos. Fumei uma da boa, no instante bateu a larica. Porque o plim folhado, estigo até as lombrigas. Mary Jane me cantou, me deixou apaixonado. Acho que vou dar um pega nela. Passa um baseado. Na roda é sem miséria, mas nem vem embaçar. Tem neguinho que pega, que não quer mais soltar. Passa a bola, Romário, passa a bola, Robinho. Que os meninos aqui tão ficando tudo chinesinho. Zona Norte e Jatiuca, só chega de tonelada. Policial fica pegado, não sabe onde tá a carga. Xiii, fala baixo, vou mudar logo esse papo. Não vou falar nem nos vermes, vai que aparecer atrás. Quem me deixa alegre é o Beck. E quem me deixa naquela é a vela. E quem me faz estigar é o chá. E quem me deixa loucão só os morrão. Se quiser a coisinha, vem com nós que é só ligar. O remédio é do bom, claro que cura, vai relaxar. Fumaça da massa se mistura no ar. Saindo de dentro dos carros, vamos logo fumaçar. É só fumaça, fumaça. É só fumaça, fumaça. Traz logo a manga rosa e esse vinho na taça. É só fumaça, fumaça. É só fumaça, fumaça. Estralo o bico do verde pras meninas ficar estigada. É só fumaça, fumaça. É só fumaça, fumaça. Viaje pra bem longe, que essa passagem é de graça. É só fumaça, fumaça. É só fumaça, fumaça.